so velho? Surprise, motherfucker! Não. Mentira! É mentira dele! Eu vou cair! Por quê? Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagens. Ai, Matt! Matt, filha da puta! Ai, ai, ai, ai, ai!